É claro que você me ama. Eu gosto do escuro com você na cama. Quero ter você pra mim. Não sei por que me deixa assim. Tô sozinha sem saber por que você não me quer mais. E fala de uma vez pra mim. Não sei por que me trata assim. Não faz isso, por favor. Não maltrate meu coração. Me leva com você pra onde quiser. Vou ser sua mulher. Vou te dar meu calor, tudo o que você quiser. Pra onde você for, me leva, por favor. Vou ser o seu amor. Vou te beijar, te abraçar, te agarrar, fazer amor. E você pode até pensar que eu ainda sou pivete pra falar sobre o amor, mas te digo, não esquece. O amor é dom de Deus e só fala quem nasceu destinado a amar. Lamentável, moro meu. Tô ligado que é o seguinte, que ninguém vai concordar que um pivete como eu pode vir aqui falar: eu te amo, cê me ama. Pode até ser provisório, o importante é que seja louco a nossa história. Eu te levo pro cinema, sua mãe autorizando. Passeando pelo shopping de mãos dadas, eu vou pensando como é bom ter 13 anos sem conhecer a maldade. Ei, acorda, Zequinha, volta pra realidade. Pobre não pode sonhar, tem que ter o pé no chão. Tudo isso é impossível pros moleque do capão, que começa a trabalhar desde os 9 de idade. Perde infância, adolescência, perde até a vaidade. Eles vivem só por Deus e o poder da oração. Ser humano, símbolo do que é superação. Acho que tá aí o amor no direito de sonhar e pra luta sem ter medo, mesmo que não conquistar. Quero ter você pra mim. Não sei por que me deixa assim. Tão sozinha sem saber por que você não me quer mais. E fala de uma vez pra mim. Não sei por que me trata assim. Não faz isso, por favor. Não maltrate meu coração. Zequinha, dá licença, minha mãe vai te bater. Cê quer namorar comigo, cê espera eu crescer. Cê me leva pro cinema, minha mãe autorizando. Chega lá, em vez de filme, o meu pai tá te esperando. Vou dizer assim, não dá, só pra te desanimar. Eu ainda sou menina e não posso namorar. Deixa quando eu crescer, terminar os meus estudos. Tenho que virar doutora e pensar no meu futuro. Dá uma casa pra minha mãe com dinheiro do meu pai, ele é aposentado, claro, ganha muito mais. Vou parando por aqui, sou a Bia com respeito. Vida louca, feminina, trilha sonora do game. Quero ter você pra mim. Não sei por que me deixa assim. Tô sozinha sem saber por que você não me quer mais. E fala de uma vez pra mim. Não sei por que me trata assim. Não faz isso, por favor. Não maltrate meu coração. Me leva com você pra onde quiser. Vou ser sua mulher. Vou te dar meu calor, tudo o que você quiser. Pra onde você for, me leva, por favor. Vou ser o seu amor. Vou te beijar, te abraçar, te agarrar, fazer amor. Fazer amor. Fazer.